tá online agora. Nove horas e dois minutos, vamos começar o oitavo Devora Live. Eu sou o Fernando Lira e eu acho que eu estou aqui com o Edu. Fala aí, Edu. E aí, galera, beleza? Ah, o Edu tá aqui. E com o Atsu. Fala, Atsu. E aí, Pomão, beleza? Beleza. E com o Aka. Tá aí o Aka. Então, boa noite, senhores. Boa noite, beleza. E o Dalton. Dalton agora está aí também. Fala, Dalton. Ah, opa! Ah, opa, aí. Se apresenta aí, Dalton. Você acabou de entrar assim no meio do... e já tá no bonde, cara. Tá gravando, filhão. Vixe, o que tá pegando? O que tá pegando aí, mano? Ah, tá. Se apresenta. Só isso, né? Se apresenta, rapaz. É, eu sou o Dalton e eu cheguei atrasado aí. Só que eu tô sempre por aí. Beleza. Esse é o Dalton. O Dalton chegou... Não, o Dalton chegou nos acréscimos dessa vez. Antes ele chegava antes dos 45, né? Chegou nos acréscimos. Tá bom, peraí, o Renan tá aí? Tá, o Renan tá, cara. Tá aqui, pô. Ficou provado agora, não é a mesma pessoa. Né? Não é a mesma pessoa, cara. O Renan e o Dalton não são a mesma pessoa que ninguém, né? Eu pensava. Puta merda. Fala ao mesmo tempo, os dois. Vai quase, mano. Ah, opa. Ah, não. Não sei não, hein. Tem que ver isso aí, mano. Tem que rever isso aí, mano. Tá duro, né? Mas beleza. Então, hoje, vamos falar aqui sobre o tema da semana passada, que só tava eu e o Dalton, que é sobre as revistas de videogame antigas, né? O Dalton contou uma história épica dele lá, que ele contava revista, contou a história da Super Game Power, cara. Nossa, eu nem sabia que o Dalton tinha tanto conhecimento. É, e vamos falar dos lançamentos da semana, lançamentos até da PSN, cara, que eu achei legal. E, meu, eu, por mim, cara, o Atos tinha ido na Brasil Game Show, cara. E o Atos chegou pra mim e falou assim, ah, não porra nenhuma nessa merda, não sei o que lá, filho da puta, velho. Eu dormi, velho, tinha que dormir. Tinha que ficar numa... ficar na fila pra jogar, sei lá, dois. Então, a Brasil Game Show foi uma merda. Você... Eu sou Atos. O Atos. Você... Você conseguiu... Você tinha acesso pra conseguir aqueles... aqueles passos da imprensa com seus amigos fodas do videogame aí, né? É verdade, não. Eu jurava que o Atos tinha conseguido um passe com os amigos dele lá, os famosos do mundo dos games, cara. Tenho certeza. Mas tá bom. É, vamos falar aqui então das revistas antigas aí. No final a gente dá uma xingada, né, Brasil Game Show, porque ninguém foi mesmo, então dane-se, né? E, então assim. Revistas antigas. Eu vou pedir que o Eduardo falar, porque o Eduardo é o cara mais antigo, cara. Ele é o... como se fosse o mestre ancião dos games, das revistas também, cara. Fala aí, Edu. Foi tudo foda aí, hein? Alô? Ixi, cadê o Edu, mano? Edu morreu? É ódio. Ixi, Edu morreu, hein? Ixi, mano, Edu morreu, cara. Ó, beleza, né? Edu morreu, a gente pula pro próximo, né? O áudio tá muito ruim, hein, cara? Tá aí. Tá meio zoado, mano. Eu não consegui entender o que o Lito tá dizendo. Tá falhando muito. Ah, então essa conexão do lado, isso aí, mano. Ah, não tô baixando nada aqui, cara. Esses torrentes... lá, pô. O site pornô que você tá aberto aí, ah, isso aí é depois da meia-noite, cara. Aí cobra um pulso só pro telefone. Um pulso só, mano. Tá bom, mas o Edu não ouviu, né? Então foi o seguinte, Edu. Eu falei que semana passada a gente conversou, eu e o Dalton, né, a gente conversou sobre as revistas antigas, né? Aham. Uhum. E então essa semana você vai começar e vai dar a ilustração aí das revistas antigas. Você fala alguma coisa, porque você é o cara mais antigo presente nessa conversa. É, o líder é tão velho quanto eu, mas ele sempre fica usando esse argumento pra não parecer tão velho, mas tudo bem. Cara, eu lembrei da primeira revista de game que eu tive, era uma Super Game e era número 1. Eu comprei com meu irmão essa revista aí, acho que tinha o Sonic na casa, se eu não me engano. E aquela era da hora a revista de videogame, porque era o único acesso à informação no mundo dos games que a gente tinha. E a gente ficava babando lá, porque, tipo, eu lembro que a gente tinha um Master System, né? Só que nas revistas já tinha o Mega Drive já e tal. E nem pensar a gente ter um Mega Drive naquela época, que era muito caro, né? Acho que eu tinha umas revistas que rolava até tipo 3DO, assim, cara. isso um pouco pra frente, acho que lá pra 95 e tal, mas isso aí que eu tô falando é antes ainda, 92. É verdade. 91, por aí. A primeira Super Game que eu tinha era o Ayrton Senna, cara, do Super Mono GP, que não foi a primeira. Ah, essa daí é uma das primeiras, acho que é a quarta, se eu não me engano. Ah, entendi, eu sou tão velho. Mas não, o pessoal aqui, o Bacurau, tá ouvindo pela primeira vez nosso ao vivo e tá xingando aqui, tá criticando, falando que eu sou chato. Mentira, velho. Vocês são uns malas sem alça, velho. Tá chato pra caramba, velho. Porra, não te cantar, velho. Oh, então, continua aí, vocês estão falando. Eu só queria falar que o Bacurau falou que seu Bacurau é um inútil, velho. Então, E aí era o acesso que a gente tinha, né, cara? Não tinha internet nessa época, também o acesso a outra informação que não fosse revista, né? Era tudo que a gente tinha. E aí teve a história que o Dalton contou, acho que no podcast anterior aí, que tinha Super Game e tinha Game Power, né? E aí ela se fundiu depois, mais pra frente, e virou a Super Game Power. Mas eu não sei se vocês lembram também, vocês lembram da Ação Games também? Alguém comprava, né, Ação Games? Vale a pena aqueles adesivos pro controle que o resto. Porra, a Ação Games teve uma coleção de adesivos uma vez do Street Fighter 2 Turbo, né, cara? Não sei se vocês lembram. Eram umas gravuras bonitas, assim. Peraí, ó. Street Fighter 2. Ação Games, a revista que é fera, o resto é Game Over. É, pode crer. O Dalton é muito revisteiro, cara. Dalton de macacão na época, sentado lá no canto da praça, lendo a revistinha dele. O Dalton é muito meninão, né, cara? Vendo a revista no banco da praça, vindo da piada lá com a Luz Alberto, velho. Não, beleza. Ô, Dalton, você vai falar pouco, você já contou sua história. Deixa o Eduardo falar, meu. A revista aqui é... O resto é Game Over. Pô, cara, aí depois essa ela teve uma fase meio negra, que os caras colocaram um personagem lá que era o Frango. Vocês lembram disso aí? Lembro, que ele trollava geral, né, meu? É, o Frango, tipo, o leitor mandava carta, assim, ele trollava os leitores, tá ligado? Ele, tipo, humilhava os leitores. Não, ele humilhava mesmo, ele era cruel, cara, tipo... Não, é cruel, tipo, o cara escrevia uma parada assim, assim, ah, eu li tal coisa na revista e tava errado. Tipo, o cara respondia assim, que bom que você sabe ler, então, né? Pelo menos você sabe ler, tá ligado? Tipo, eram as paradas assim. Era agressivo, cara. Era agressivo. É, mas isso foi bem mais pra frente, assim. Ah, e uma coisa que eu ia comentar que tinha nas revistas, nessa época as revistas tinham tipo uns personagens, né? Eu não sei se vocês lembram, a Super Game tinha o chefe, né? Aí tinha o Baby Betinho. Bastante gente na equipe. Era essa era a Super Game Power, né? Que era... Não, não, mas isso é uma herança que veio da Super Game, né? A Super Game, tá. Isso, Betinho, Matias. Lorde Matias. Tinha a Marjorie Bros, que não era, que depois eu fui ver que não era. Tudo não isso, era, né? Ninguém, na verdade, cara. Não, não. Nem não, mentira, não, existia, existia, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Baby Betinho num podcast aí, e ele falou, o cara que era o redator lá, que era o Baby Betinho, ele falou que a Marjorie Bros existia, sim, só que ele falou que ela nunca pegou no controle, ela não jogava videogame. É, ao contrário do que se pensava lá na revista, né? Porque, tipo, ela fazia matéria de jogo e tal, detonado, só que não era ela que fazia nada. Ela não, né? Ela era uma jornalista, na verdade, né? E ela fazia texto, né? Mas tinha Uma coisa que era lendária nas revistas também, que tinha os caras que ficavam jogando, né? Detonando os jogos, né? O Baby Betinho, ele detonou tudo, né? Tipo, nessa entrevista. Pensa que cada um jogava nada, tipo, jogava aleatoriamente e aí assinava a matéria, tipo, aleatório. Tipo, quem assinava a matéria nem sequer tinha jogado o jogo, às vezes. Nossa, sim, nem tinha jogado. Então, o que eu li no portal de games famoso aí, que eu tenho vergonha de acompanhar, que eu não vou citar aqui. Ah, eu tenho que falar, velho. É o UOL Jogos. É o UOL, certeza. Isso. Falando que, na verdade, a tal da Marjorie Bros foi um personagem que o tal do chefe usou como inspiração pra criar, mas que no fim não era uma pessoa, que nem existia. Tipo, as pessoas assumiam a identidade da Marjorie Bros, entendeu? Até acho que foi até o cara que é o chefe, né? O chefe falando, e até a aparência do cara que é o chefe. Era meio como aquele desenho que tinha na revista, lembra? Aquele cara de óculos com o cabelo voaçado, assim. E ele mesmo falando que a tal da Marjorie Bros não existia nem como pessoa, assim. Era só um personagem mesmo que às vezes alguém assumia descrever como se fosse ela, embora ela existia uma pessoa de verdade que serviu de inspiração pra ele fazer o personagem. O Bacurau falou assim, ó, banjo nada de revista, velha. Meu pai não dava dinheiro pra mim comprar os detonados, não. Falar em dinheiro, esse Bacurau é o cara mais miserável aí, que todo mundo sabe que ele ficou usando tênis durante 2 anos e juntando dinheiro pra comprar outro. Tão desgraçado, miserável que ele é, mas tudo bem. Verdade. Mas eu não quis mentir o Eduardo, eu quis colocar uma informação aí que você vê que tem várias fontes aí, você vê que até hoje é mito, né, cara? E nem tá me desmentindo, né? Na verdade, quem falou isso daí foi o cara que trampou na revista lá também. Então, tipo, você tem uma informação diferente de dois caras que trabalharam lá, né? Então não dá pra saber o que é verdade. Sobre essa equipe lá que tinha na Super Game Power, e desde a Super Game, né? Tipo. O próprio portal do All Jogos soltou, acho que há 2 semanas ou 3 semanas atrás, um documentário sobre a Super Game Power. Então, eu acho que teve um sobre a Ação Games também, se não me engano. Então teve um antes dessa sobre a Ação Games, mas o que eu tava esperando mesmo era esse da Super Game Power. E, cara, foi muito bacana você ver cada personagem aqui, como foi criado, qual foi a ideia pra fazer cada um, e, tipo, como era feito, como eram feitas as matérias da época, tipo, era tudo printado, né? Era muita coisa à mão e. Sim, sim. Cara, muito. Diagramação. Diagramação manual. E, tipo, cara, muita coisa manual mesmo, sabe? Tipo, o chefe mesmo, ele comentando que ia ele. E eu acho que o Baby Betinho, parece, eles iam cuidar da parte da impressão. E era um dia só pra isso, cara. Tipo, eles passavam cerca de 5, 6 horas na gráfica, cara, acompanhando e, tipo, esperando. Aí dava merda e tinha de refazer mais 3 horas pra pintar tudo. E, tipo, caraca, eu falei, que trampo é esse? Essa entrevista que eu vi com o Baby Betinho também, ele falou uma coisa legal, que, tipo, ele era como se fosse um especialista de jogos de luta, assim, de jogos luta, mais violentos, era, né, no, na revista. Ele falou que ele ia no fliperama, cara, tipo, pegar dica com os moleques, assim, tipo, no fliperama do centro de São Paulo, pra poder colocar na revista, tá ligado? Nossa, então, tinha o Baby Betinho, o que era da parte de RPG e estratégia era o Akira Suzuki. Akira. E ele ele tinha acesso à revista. Não, japonesa, era o Marcelo Kamikaze, velho. O Akira agora era um das partes então, de rata. O Akira Suzuki é o cara por trás dos dois personagens. Ele era o Akira e era o próprio Marcelo Kamikaze. E tá aí até hoje, né? Aí ele tá aí até hoje no OJ lá. Exatamente. E, cara, todo o detonado do Marcelo Kamikaze eu curtia, porque eu era muito fã dele, cara. Nossa, acho que o Final Fantasy VII eu terminei com esse detonado dele. Wild Arms 1 também foi com o detonado dele, acho que Grandia também. Cara, eu terminei o Final Fantasy VII com o detonado da Gamers que tinha. Eles fizeram o Final Fantasy VII, que era a Gamers Book. Aí, isso, né? Gamers Book. Era completão, acho que era dele esse daí, né? Acho que é essa a pegada. Então, esse do Final Fantasy VII, não, ele era de um outro jornalista que tá aí. Entendi. Até hoje também, e eu sou um grande fã dele também, cara, ele tá na Capcom hoje, na Capcom Brasil, é o Fábio Santana, parece, e cara, ele é, tipo, pra você ter ideia, hoje eu acompanho ele no Twitter, no Facebook e tal, o trampo dele, né, só que na época, cara, eu era moleque, eu li as matérias dele na revista, cara, pra você ter ideia, o cara é velho já, tá ligado? Cara, vocês lembram das lendárias dicas que tinha nas revistas, as dicas de Mega, que tinha que tirar o cartucho do videogame, colocar outro com o videogame ligado pra fazer o truque? Os caras, tipo, não se responsabilizavam. Vocês lembram disso daí, não, cara? Nossa, lembro disso aí, cara. O Dalton deve lembrar, cara. Eu lembro, mas eu tinha medo de fazer essas coisas. Não, eu morria de medo. Nunca fiz. Ninguém cara. Nunca não, fez isso, velho. Você fez o truque do Sonic, não fez? Ó, eu tô com uma revista da Super Game aqui, eu tenho a dica aqui, ó. Do Rambo 3, Vidas Infinitas. Olha só, se liga. Ah, não, ó. Você fez o do Sonic. Ó, coloque Altered Beast, ligue o console e espere até aparecer, até a parede com status aparecer. Retire o cartucho sem desligar, resete e comece o jogo. Nossa, tipo, Rambo 3 com vidas infinitas, cara. Só que aí tem uma advertência, que é qualquer truque que envolva colocação retirada de cartuchos com a força ligada pode danificar o console seriamente. Os riscos são por sua conta. É, tipo, dane-se, né? Quero ver se você é macho mesmo, véio. Vai lá ser macho, mexe lá. Eu só queria que, só pra dar tempo, né, o Watts também falasse a experiência dele de revista aí, que ele já teve, que ele começou a ler quando ele lembrou, alguma coisa assim. E depois o Aki, beleza? Cara, eu comprei minha primeira revista de games, eu tive, sei lá, acho que uns 10 anos. Eu morava em Belo Horizonte ainda, E no bairro lá tinha acho que uma banca só de revista. Então, tipo, chegou essa. Eu tava na feira com meu pai no domingo de manhã cedo, umas 9 horas por aí e tal. Aí ele passou lá na banca pra pegar o jornal dele. Aí eu vi lá, tinha Mônica, tinha Cruzada, blá blá blá. Revista de violão, tipo, só Legião Urbana assim na capa, sabe? Tipo, revista de pôster, tá ligado? Pôster do Metallica, pôster do Guns. Aí no meio delas tinha acho que duas Ação Games e tinha a revista Gamers. Acho que eu não lembro o número dela. Eu tenho ela aqui em PDF, inclusive, mas eu não sei de qual assim, o número dela. É uma que tinha o detonado de Resident Evil 2, a parte da Claire. Puta, eu tinha. E, revista, tipo, cara. Aí tinha a Claire na eu capa desenhada por eles mesmos e tal. E eu pirei, cara. Falei, caraca, que foda essa revista, assim, tipo, eu tinha, acho que sou só o Mega Drive na época, sabe? Então, tipo, aí tinha já matéria de jogo de Play 1, de Saturno, de 64, sabe? Eu fiquei louco, aí meu pai pegou pra mim, né? E, cara, eu li a revista, sei lá, acho que o mês inteiro, assim, até chegar outra, sabe? Porque era muito tempo pra chegar outra nova lá. Era... E você ficava sonhando, né, cara? Porque tinha uma pá de console que você não tinha, era 3 semanas, um mês pra atualizar na banca, sabe? Pô, chegou mais um aí. Sabe? A Super Game Boy era mensal e a Ação Games também era mensal. É, então. Era muito demorado, cara. E... Tinha uma outra publicação, a videogame também, né? É, então. Mas é mais recente, né? Mas é bem mais recente essa videogame. Isso, então. Aí na época eu desenhava, cara, mas eu nunca cheguei a mandar desenho lá pra ele, sabe? Porque eu via, assim, cara, eu lia tudo. Eu lia sessão de cartas, editorial, sabe? Tipo, sei lá, nota do autor, qualquer coisa, sabe? Chegou a mandar a carta, não? Não. Nunca mandei, mas, cara, eu lia tudo mesmo, tudo em entrevista. Desenho, só desenho horrível, né, cara? Nessa entrevista, então, cara, só coisa absurda. Ela era um pouco mais adulta, era pra um público, sei lá, de adolescente até adulto, sabe? Não era tão infantil. Sim. A Gamers foi a revista que deu grande apoio era... pros RPGs aqui no Brasil, né, cara? A fonte dela era menor, justamente por isso. Não era tão infantil assim. E ainda assim eu curti pra caramba. Aí depois que eu conheci a Super Game Power, que eu passei a comprar duas, sabe? E a SGP eu já lia totalmente, sabe, com o cérebro totalmente desligado, assim. Eu curtia muito, eu dava muita risada. E já essa Gamers não, né? É um pouco mais adulta, você tinha que ler e tal, mas era muito bacana, cara, muito bacana. Olha só. Ô, Aka, você tá vivo? Conta sua história com a revista. Você ia na banca ali e deixava de novo lá, né? E voltava no outro mês. Ah, tão miserável assim como tu divulgou, vagabunda. O que eu lembro, cara, talvez, acho que ninguém vai lembrar de todas as revistas, mas lembro da a X Games, que, tipo, vinha uma porrada de dicas nela. Ela foi uma das primeiras que eu comprei. Tinha o Haumaru na capa, que era até edição de aniversário. Tinha muitos golpes também. Tipo, as primeiras que eu comprei já envolvia o que eu gosto, tipo, jogos de luta. Tinha uma outra que era uma revista, era um pôster, que se não me engano era Master Games. Que aí vinha muita informação, tipo, bastante golpes, né, do Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat 3, tipo, muita coisa. Depois de um tempo, comecei a acompanhar melhor, aí cheguei a ver tudo das três, tipo, a Super Game Power, a Ação Games e a Gamers. Dessas três, cara, eu sempre gostei mais da Gamers, pela forma que eles colocavam o conteúdo. Lembra, tipo, eu sempre gostei, assim, dos jogos japoneses. Que esqueço quando eu comecei a acompanhar o detonado dele do Final Fantasy VIII. Tipo, eles traduziam tudo, velho. Diálogo, informações nas Guardian Forces, sabe? Tipo, bastante página com material dedicado mesmo. Tipo. Aí vai comparar, por exemplo, um detonado na Ação Games. Era uma foto, um texto largado, informação pela metade. Tipo. Aí já não gostava muito do estilo da Ação Games. No Super Game Power, até gostava, assim, da organização e tudo, mas achava que o trabalho deles era melhor na PlayStation Magazine. Afinal, acabei acompanhando mais, tipo, a Gamers e a Nintendo World. E tem uma coisa que é comum em todas essas revistas dessa época, que era o seguinte, tipo, a revista, quando ela dava o detonado com dica, era como se não existisse história em nenhum jogo. Não existia história, cara. Era só fazer as coisas. Sim, cara. Sim. E outra coisa foda era quando tinha Tokyo Game Show. Aí eu vi, caralho, no Japão, velho. Olha como é que tá as coisas lá e tal. Aí tinha fotos, né, bem pequenas assim e tal. E tipo, ah, sei lá, tá com lançamento aí, Dreamcast, não sei o que. Jogo novo do 64, não sei o que. Qual que vai ser o novo console aí da Sony, blá blá blá, sabe? Era muito pirata. Nintendo World, o Renan falou, cara. Nintendo World era a revista oficial da Nintendo já. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o GameCube na vida foi numa Nintendo World. Aliás, eu só vi lá, né? Nunca vi o GameCube ao vivo, fora na vitrine de uma loja. E provavelmente um dia que eu fui na casa do Eduardo lá, que eu sei que ele tem. Mas tem uma primeira edição ainda aqui, tipo, lacrada, que eu comprei na Sampa RPG. Tipo, a revista novinha ainda. É aquela não. Que tem o GameCube na capa, ou não? Não, tem o Banjo-Kazooie e o Sub-Zero. Eu acho que eu tenho essa revista aí, eu vou procurar e vou tirar foto e colocar no post depois. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar essa fase aí, tipo, o primeiro hype que eu sofri, assim, de qualquer fonte, assim, quando não tinha internet, foi de uma revista de games, né? E era pro Mortal Kombat 3, cara. Tipo, quando os caras anunciaram que ia lançar o jogo, foi tipo com umas 5 edições de antecedência, assim. E aí, tipo, cada revista que os caras iam lançando, os caras, tipo, divulgavam uma imagem, tá ligado? Só que você tinha que esperar um mês, tá ligado? Um mês pra receber uma imagem nova. E isso criou, tipo, um hype absurdo em cima do Mortal 3, assim, cara. Não, sério mesmo, imagina isso, cara. Sem internet, você receber uma publicação por mês, e cada publicação você ia pegando uma foto nova, os caras revelavam um personagem novo, tá ligado? Até sair o jogo, e aí quando saiu Mortal Kombat 3, até decepcionou um pouco o jogo, tá ligado? Foi a primeira decepção de hype que eu tive também, tá ligado? Ah, depois de lançar o Mortal lá, o Mortal 3 Ultimate, que tinha 5 mil personagens depois, mas tudo bem. Tinha Sub-Zero, tinha Scorpion, Motaro, Goro, Ryu, Ken, e Haumaru e Galford. Então, só vou contar a experiência que eu tenho com revista, que eu não contei no último podcast, porque o Dalton, só ele falou, só o Dalton. Se vocês pegarem o áudio, só o Dalton falou, meu. Eu só fiquei lá, isso aí, tem muito foda. Aí, eu achei a primeira Super Game Power que eu não comprei, eu ganhei da minha tia, que é a edição 12, que é a do Wolverine da capa. Aí não, depois disso eu comprei todas, seu otário. Até começou então, mal, trouxa. Aí, depois, antes disso, eu só comprava Ação Games. A Ação Games, cara, as primeiras revistas, elas são muito grandes, cara. Era a revista que pegava. Sim, é um formato maior, é americano. É, pô, parecia um outdoor, cara. Eu fui pegar aqui pra ver quais revistas eu tinha. As Ação Games são muito grandes, mano. Tipo, gigante. Ah, tinha aquelas de mil e uma dicas de não sei o que. É, fora essa. Só dicas, né? Era só dicas, Ação Games, só dicas. Mas era pequenininha, só dicas. É, sim. E eu tinha uma edição, mas eu perdi, que era da Ação Games, que era você ia destacando as dicas e tipo você tipo, colocava na ordem e assim guardava, que ficava bem pequenininho. Caraca. Aí eu achei, um tempo atrás, deve, e tinha dicas do Sonic 2, se você fazer o Sonic amarelo, sabe, eu sou Super Sonic. Aí eu falei, caraca, tinha isso daqui, eu me matava pra fazer isso, eu ligava pro meu primo. Porra, velho, qual que é o código do Super Sonic, não sei o que, ele me falava sempre, cara. Eu ligava pro meu filho pra perguntar isso daí. Por aí você já tira o nível do jogador, né? Só conseguia Super Sonic, né, com o código, né? Mas pode prosseguir dele. Não, é que era 7, 19, 45, 65, 7, 19. Esmeralda, pegar 7 esmeralda... Não, nunca. Eu nem sabia que tinha... Quando eu jogava Sonic 2, que foi a primeira fita que eu ganhei, eu só sabia correr, pegar as argolinhas e ficar batendo no Robotnik só, e pra mim o objetivo era só fazer isso. Lira foi que nem um Dalton, fazer completo pra quê, mano? Foda-se essa merda. Dane-se. Aí, o Renan falou dessa revista do Banjo-Kazooie aí, da Nintendo World, que era a revista oficial da Nintendo, que nessa época eu era uma pessoa nintendista, eu tinha aquela porcaria do Nintendo 64, aí eu comprava essas revistas da Nintendo, cara. Veio o nível da pessoa, velho. No outro que eu participei, ele tava falando bem do 64 dele, velho. Agora ele tá. Ah, droga, no Nintendo 64. É uma relação de amor e ódio, né? Eu tinha Nintendo hoje justamente porque eu tinha Nintendo 64 também. Eu também, né, então, tá vendo? Eu tinha Nintendo hoje só por causa do Nintendo 64. E nunca tinha nada que prestava. Eu tinha revista mesmo, velho. Não, é que você não tinha o Nintendo 64, né, Waka? Você ia lá na casa do seu amigo lá e jogava. Na época eu tinha pro Mega Drive, eu era feliz, velho. E falar que o único jogo que eu curti do 64 era Perfect Dark, cara. Só isso. o Bacurau... A galera que eu conheci que tinha 64 só sabia jogar o FIFA do 64. Isso porque aí... eles falavam que era melhor do que o do PlayStation. Mas era melhor sim, só que ele era um lixo porque tinha o Internet Superstar Soccer que era muito melhor que ele. Era mesmo, é isso que eu concordo. O Bacurau aqui, ele tá xingando todo mundo. Ele falou que o Watson aqui procurou revistas de japonesas de biquíni e não achou e comprou revista de videogame. Isso aí. E aí, ele falou que o Edu é o campeão e corrige todo mundo, tá? Bacurau não sabe de nada, cara. Ele falou que você sabe de tudo e corrige todo mundo. Tipo, dane-se você, Bacurau. E então continua aí. Porque você falou besteira, Ah, mas era o Sonic amarelo, velho, porra. Eu tinha 10 anos, mano. Eu falava Super Sonic, mano. Tá bom. Porra. Você acha que nessa época eu sabia? Nossa, Super Sonic, cara. Que... Ah, mas o Bakura falou uma coisa certa aqui agora. Ele falou que o Nintendo 64 tinha 3 jogos só. 007, concordo. Aí tinha Zelda. E Pokémon Stadium. Concordo. E tinha um Pokémon Stadium. Só tinha não, isso, cara. Não, 3 não. É, tinha o Mario 64. Dá pra colocar tinha um 4 Tinha o Mario 64, o International Superstar Soccer 64, o International Superstar Soccer 98, o International Superstar Soccer 2000. Ah, para, velho. Pokémon Stadium era zoado pra caramba. Aí o PlayStation tinha uns 200 jogos bons, tá ligado? Mas eu acho que esse negócio de Nintendo 64, cara, eu tenho que dizer isso aí. Eu acho que esse negócio aí é amor de pica, cara. Onde bate e fica. Não pode ser, cara, porque todo mundo que teve esse videogame tinha 4 jogos lá, mas os caras amam, defendem. É, então ama porque era o que tinha, cara. Era o que tinha. Eu não joguei tanto, assim, tinha uma locadora muito firmeza perto de casa, com bastante jogo de 64 pra eu jogar, eu joguei bastante coisa, embora de verdade mesmo, eu só gosto de uma quantidade de jogos parecida com essa que vocês falaram aí. Então, mas o Aero Fighters também, o Aero Fighters era como que era aquele de avião? Não era o Fighters, mano. Que era de avião, que era tipo esse Combat de 64, era legal também. Eu lembro que alugava direto. Crush C era legal também pra passar a hora. Tá vendo? Tem vários jogos bons, mas tipo, 64 era uma droga porque a fita era cara. Deixa o 64 pra lá. O 64 era uma preparação pros dias de hoje. Tipo, você gasta muito com o jogo. Porra, mas era muito caro. Eu tinha que passar fome na escola pra comprar jogo de Nintendo 64. Nem assim, cara. Nem assim. Era o quê? Mais de 100 reais, mano. Um jogo do 64. Eu comprei aquele Mortal. Aquele Mortal Kombat Sub-Zero lá, Mythologies, mas eu gastei quase 200 pau nele. Não, mentira, eu paguei 75 reais nele. Eu falei, puta, comprei um jogo do Mortal por 75 reais. Muito barato, mas era muito caro, né? Aí era muito bosta o jogo. 75 reais, o jogo é legal. O ruim é que a jogabilidade de Mortal Kombat é uma bosta. Não, olha só, meu primeiro jogo original foi pro Mega Drive, tá? Foi de Natal, eu acho, foi o Pitfall. Era o Pitfall Jr., era o filho do Pitfall, tá ligado? Era legal esse jogo, era legal. Escolheu mal pra cacete. Como assim, cara? Era legal esse jogo, sim. Ah, mas acho que não é um jogo pra comprar, né, cara, eu acho. Naquela época tinha os jogos pra comprar e tinha os jogos pra alugar, né? Tipo, um jogo de comprar, que eu considerava naquela época, era um jogo de luta, que você vai jogar muitas vezes e tal. Agora, tipo, esses jogos que você joga e faz final e acabou, não era jogo de comprar, né? Não, e o Bacurau falou assim, ele sempre fala isso, mano. O meu tá guardado na caixa de isopor que veio, ele. Ô, seu animal, o meu também tá guardado no isopor, eu não fico falando pra todo mundo, seu idiota. Mas tudo bem. É, o 64 tinha 4 controle nativo, pronto, próximo assunto. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa das revistas? A gente porque pô, vamos... falar mais um negócio que o Ed falou do hype do MK3, pô, eu lembro mais do hype do MK4, mas já era com os programas de videogame. Uma coisa assim, relacionada a jogo de luta, que eu vi assim, vi as matérias, achava foda, foi quando saiu Street Fighter 3, pegando aquela matéria da Gamers, né, que falou das três versões, que eu acho engraçado é que na época uma parte de gente, tipo, detonava o jogo, hoje relançaram o jogo, a mesma coisa, hoje em Delson, né. É cult, entender. Né, é cult pra caralho, né. Reclamava porque não tinha ninguém conhecido, aí hoje fala que o jogo é foda, é o melhor jogo de luta, foda. E é o mesmo jogo sem os caras que eles queriam, vai entender. É que jogo de luta tava saindo da moda e tal, mas tem isso aí. Aí apareceu o Daigo dando parry na Chun-Li lá, e aí... É, exatamente. Cara, outra coisa que eu não posso esquecer de falar, de negócio de revista, é que as revistas também costumavam pregar umas peças. Não sei se vocês lembram da história do Shenlong, né? De novo essa história, meu. Vocês contaram essa história já? Lógico! Não, lógico que a gente contou. Então, já contou. Pula essa daí. Né, de Shenlong. Ah, então, vai pra casa podcast e seja um cara 14, de família depois dessa. Podcast 14, aí, se quem quiser saber a história de Shenlong aí, que é a do Street Fighter. A gente já gravou isso daí. E ninguém quer contar nada que já não tenha contado antes? Não, né? Eu acho que não. Quer fazer história? Tipo, usar o Manax? Não, tipo, as Gamer Books da vida, as revistas especiais. Ah, muitos cards vinham nessa revista, menino. Tinha pôster. Puta pôster, tinha muitos pôsteres. Nossa, eu tinha mesmo, eu lembro que tipo no meu quarto tinha vários pôsteres, assim, aí minha mãe foi lá e passou a vassoura em todos eles. É isso aí, tem que fazer isso aí mesmo. Não, e aí você ia tirar o pôster da revista e ficava bem no meio, assim, você tinha que usar um negócio pra tirar um grampo sem estuprar ele. Nossa, mas eu era um especialista em tirar esse negócio aí. Mas eu lembro que um dia, tipo, eu tinha colocado várias, assim, aí meu irmão tava reclamando que tava no quarto inteiro, né? Ele falou, eu não gosto dessas merdas, videogame, não sei o quê. Aí ele ficou pentelhando minha mãe. Aí a mãe falou, tá bom. Ela chegou com vassoura, regaçou tudo. Eu falei, tá bom, eu também não gosto mais de videogame, dane-se. beleza, mas... só pra gente... Vamos explodir muito tempo, só vamos falar os lançamentos da semana, que é meia dúzia de lançamento, mano. Porque o Dalton vai ter que falar do primeiro desse aqui, do Lord of the Rings, Online, Riders of Rohan. O Dalton? Eu não joguei esse jogo. Não jogou, Dalton? Nossa, é de não. PC, cara. PC você é o especialista, mano. Não, cara. Eu não é o Baby Betinho dos PCs, cara. Não, cara, não sou. Cara, sai jogo de PC pra caramba, velho. Muito mais do que eu consigo acompanhar e muito mais de gêneros que eu até nem gosto tanto. Cara. Ok, então. É, lição de casa, você tem que ver se esse jogo é bom e falar semana que vem. É, aí também, ó, lança o 007 Legends, né? Legends pra PS3 e 360, tanto que ele tá na PlayStation Store por 50 e muitos dólares já também esse jogo. É, alguém viu alguma coisa? Eu só vi umas imagens, assim, é tipo, os mesmos jogos meio que adaptados e meio que colocaram aquele cara novo que é o James Bond no lugar dos outros, né? Não, o jogo parece que ele tenta dar uma pegada mais épica, né? Já que é comemorativo. Não sei de nada. Beleza, então. Aí tem o Doom 3, que é BFG Edition. Não sei porque é BFG Edition, mas eu só sei que esse jogo aqui é o maior jogo do demônio, cara. Eu joguei ele no PC, assim, e monto tudo capiroto, cara. Ele vem, é o Doom 10 anos 3. Atrás do PC. É o Doom 3 com todas as expansões do Doom 3, mais Doom 2, mais Doom 1. Então, tipo, é uma mega de uma coletânea de Doom 3 aí. BFG Edition, porque pra quem jogou muito Doom 3 na vida, sabe que a melhor arma do Doom, da série Doom, é a BFG, que é a Big Freaking Gun, ou Big Fucking Gun, como gostam de falar. E é por isso que se chama BFG Edition. Muito bem. Por isso, Doom, tá vendo? Esse manja da eu falei de bug de PC, o Dalton manja. Ele é o Baby Betinho dos PCs, cara. Ele tá aí, ó, ramelando, cara. O Aka tem que saber. Ó, o Aka, você vai ter que falar desse jogo, mesmo que você não tenha. É de Saturn. Não. Aí o Aka sabe. É o Roller Coaster Tycoon 3D pra 3DS, velho. Não sou eu que tenho 3DS na equipe, velho. Não, você é fã de DS, 3DS, tudo a mesma porcaria, velho. Não sei lá, coisa não, velho. É tudo a mesma tranqueira. É então, diferente, rapaz. Aí, como é que faz agora? O cara não é? E agora? Ah, então você não é, então pula pro próximo. Se for pra DS, aí sim eu poderia saber, velho. Também tomou tempo pra falar da net, velho. Você não vai comprar um 3DS, não, se você é vergonha. Eu pretendo comprar o 3DS XL, algum dia. Tá bom, um dia. Mas também tô querendo comprar um Xbox também, né? Nossa, o Dalton vai dar o dele pra você. tem um jogo aqui, o Dalton, se você não falar desse jogo, cara, eu vou cancelar isso aqui e começa outro dia. Serious Sam 3. Pra PC. Serious Sam 3? Pera aí, opa, eu joguei Serious Sam 3, que história é essa, velho? Como assim, Serious Sam? Lançamento? É, Serious Sam 3 é tipo, mas é uma expansão aqui. Gel of the Nile. Ah, bom. Porque eu joguei Serious Sam 3, é um jogo de tiro de um FPS propositalmente genérico, com telas muito grandes e hordas de inimigo, cara. Então eu imagino que a expansão só adicione mais essa diversão que é você matar ondas e ondas de inimigo vindo na sua direção. Legal, Dalton. Beleza, Dalton. Valeu, cara. Agora tem aqui Rocksmith pra PC. Rocksmith, tipo, eu tô vendo que eu não tô associando esse jogo. Não? Rocksmith é aquele jogo que você toca com a guitarra de verdade acompanhando a música. Acho que é isso aí. Legal, maneiro. Cara, deve ter pouquíssimas pessoas que realmente conseguem extrair o máximo desse Rocksmith, né? Acho que conseguindo então deve aproveitar, cara, que é melhor se dedicar nesse jogo. Você vai aprender guitarra do que se sentir, tipo, um guitarrista de verdade com aquela merda de Guitar Hero que dá com a guitarrinha de plástico. Olha, eu imagino que sim, mas eu imagino que tem tão público pra esse jogo, o cara tem que saber tocar guitarra e gostar de videogame. E aí, gostar de Rocksmith. Necessariamente você não precisa, tipo, saber tocar guitarra, cara. Você vai aprendendo com o jogo. Ah, é? Tipo, eu vi o Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, ou ex-Angra, né? Essa banda também. Ele tava fazendo uma análise do jogo e ele mostrava, tipo, o jogo mesmo, ele ia aumentando a dificuldade conforme você vai tocando. Mas, tipo, pensa qualquer música. Ela pega, tipo, Smoke on the Water. Pega o riff, aí vai as primeiras notas. Conforme você vai conseguindo executar bem, repetido às vezes sem errar, aí ele vai jogando mais notas, até que você comece a tocar o riff todo, aí vai passando pra outra parte da música, aí ao final você já consegue tocar a música inteira acompanhando o jogo. Caramba! Tá vendo? O Aka também é cultura, mas se todo mundo pensa que só o Eduardo sabe das coisas, o Aka sabe também. Ele só tem cara de banana, mas ele sabe das coisas. Muito bem, o Aka. Gostei que você falou aí. Desbancou o Dalton, que é um otário. Desculpa, Dalton, você não é um otário, você é legal. Tem aqui, Zumbi Driver HD pra 360 e PC. Ninguém sabe esse jogo, né? Eu nem deve ter isso. Então, aí tem o Serious Sam, que vai lançar pra 360 também. O BFE, também não sei. O Dalton deve saber, deve querer comprar, deve desejar esse jogo muito do coração dele. E essa semana, então, são esses os jogos, só tem medo de jogo. E eu só queria só lembrar vocês que a Konami semana passada atualizou, né, o PES 2012 aí. Ela esqueceu de atualizar a Inter de Milão, cara. O Pazinho não joga mais na Inter, né, pelo amor de Deus, né, mano? Mas não, só pra... vai dar votação. Qual foi a comemoração que vocês fizeram com o Neymar, Lira? Não, nenhuma. Eu não gosto do Neymar, o Santos não presta também. O Neymar é um otário. Do nada que você compra ele na Master League, olha esse cara. Ô, Lira, você já... eu terminei, mano. Não, ainda não. Eu terminei a Champions League, né? E eu pretendo não jogar ele por enquanto, que eu prometi, né, terminar a Champions League e jogar outros jogos, né? Eu terminei a Champions League. Foi legal, cara. Eu ganhei dos pênaltis do Real Madrid, cara. Você vê que o PES tá tão legal que o fã assíduo não joga nem mais a Master League, velho. Não, eu vou jogar a Master League, mas eu prometi jogar outros jogos. Vai vendo jogos, o nível, né, da coisa, velho. Mas, chega, Legal, cara. Eu recomendo. Olha só. Próximo tema. O que vocês têm jogado? Então. Na ordem. Você, Atos, já que você começou com esse assunto aí, qual é? Fala. Tenho jogado emulando, cara, no PSP. Olha aí. Sou pilantra, seu lixo. O Final Fantasy VI, do Game Boy Advance. Olha só, hein? E eu nunca joguei, cara. E, tipo, eu tenho aqui uma porrada de jogos no meu backlog. Eu tenho um backlog de jogos pra jogar. Uma lista, né? Tipo, eu preciso jogar isso aqui, sabe? Então, tipo, e esse tava lá há muito tempo. E, cara, eu tô curtindo pra caramba. Muito mesmo. E é isso aí. Final Fantasy VI dizem que é o melhor. Tipo, tem muitas pessoas que falam que é o melhor. Ele, tipo, sei lá, o que vem depois dele não é mais Final Fantasy, sabe? Ah, mas como assim? Mas o Final Fantasy VII é o que é o épico, né? Todo mundo fala, Final Fantasy VII é a modinha, velho. O 7, eu vejo assim, ele foi o que apresentou o que é Final Fantasy para o público mundial, assim, tipo, pra todo mundo conhecer, sabe? Pô, isso aqui é um RPG foda, sabe? É, mas o que os outros Final Fantasy, os remakes, né? Que o Atos também jogou os remakes do PSP, sim, são muito bons, cara. Então o 4 que saiu agora é o jogo. O 5 ainda não, e o 6 também não. Então, tipo, eu tô tentando corrigir isso agora. Mas é muito Final pouco, Fantasy V, ele já fez bastante sucesso na época mesmo do Super Nintendo, cara. Aham. Uhum. Só que teve aquela putaria também, né? De que no... Inverteu, né? 3, no... Isso. Então, tipo... Tanto que na lista de jogos lá pra... Eu tentei jogar ele com o emulador do Super Nintendo. E eu tentando ver na lista, falei... Caraca, mas tá até o 3 aqui. 1, 2 e o 3. Cadê o 6? Aí eu pensei, caraca, deu aquela merda lá, aí eu tentei executar o 3, aí ele começou o 6, falei, tinha essa... então, isso foi foda. O Aka, o que você tá jogando, Aka? Mas eu tô intercalando, eu tô jogando Chrono Trigger, jogando Dragon Quest Monster Joker, e voltei a jogar o Pokémon Conquest, que esse jogo é muito foda. Aí, parabéns, hein, Aka, você é foda, cara. Ô, Edu, o que você tá jogando? Ah, enquanto eu tô sendo o Mario Kart, tem que apelar mesmo pro portátil, né? Deixa o Edu falar, meu. Ó, falo também, cara. Encheu o saco por participar, mas deixa eu falar, ó. Porque vai sair, cara. Vai ser vetado no próximo. Vai ficar de castigo no próximo. Vai, ô, Edu. Nada. Sai, Renan. Fala aí. Quem manda essa porra é Edu, né? Tu não, Lira. Então fica de boa aí. Eu que mando aqui. Vai, Edu, por favor. Então, eu tô jogando o Starhawk do modo campanha, que eu peguei de graça lá na Plus. É, eu terminei aquele Plants vs Zombies também, jogo idiota, não sei porque que eu terminei. E só isso, tô jogando só isso. Eu fiquei de começar a jogar o Infamous 2, mas não, acabei não começando ainda. E, eu joguei também o... Joguei, acho que vou jogar hoje, inclusive, com o Bacurau, que tá aí, na, se ele tiver aí ainda. Eita, a gente vai jogar o Sony All-Stars, como que é o nome mesmo desse jogo, cara? O Battle Royale. Battle Royale, isso. Cópia do Super Smash Bros. Exatamente. Eu cheguei a jogar, eu joguei no primeiro dia que saiu o beta, tava impossível, cara. Acho que eu fiquei, tipo, uma meia hora tentando jogar, consegui jogar duas partidas. Quando você consegue entrar cá e muito difícil de conseguir conectar. É um Smash Bros, né? Então, tipo, não é, sabe? É. Sim, é um Smash Bros Brown, né? É tipo a mesma Smash, coisa. É um tipo Smash Bros. Legal, legal, Eduardo. Muito bem, cara. Só isso daí. E o Bacurau falou, tava falando, todos os jogos que você falou até agora são de graça na PSN Plus. Ah, mas é mesmo, cara. Mas o Bacurau não sabe de nada, cara. Eu não vou mais falar o que ele fala também, porque ele só fala abobrinha. Ô, Dalton, o que você tá jogando, Dalton? Pode falar, então, meu querido. A voz é sua. Joguei um adventure indie chamado Super Brothers Sword and Sorcery, que é um jogo de drogado do caramba, adventure legal, terminei. Comecei a jogar um survival horror de... Aliás, tô quase terminando, chama-se Lone Survivor, é um survival horror 2D com gráficos em pixel, muito todos feios de propósito. E joguei e terminei Mirror's Edge, que é um FPS... da EA, já. Nossa, esse jogo é, cara, insano, esse jogo. Só vê a mina, assim, né? A mina vai correndo. Cara, tipo, olha só, ele tá no meu top 3 de melhores jogos do mundo, cara. Ou é. Cara, o Atos, eu entendo o Atos, o que ele tá falando, cara, porque eu não dava um real pra esse jogo. Mas cara, esse jogo é insano, cara. Ele é um jogo que eu digo assim, ele... Tipo, ó, o meu top 3 de jogos, ele tem dois jogos totalmente injustiçados, que tipo, ele passou despercebido, assim, pelo pessoal. Tipo, cara, e esse é um deles, cara. Ele é muito foda. A trilha dele é muito boa. Tem uma música só, mas ela é muito foda. E, tipo, ela remixa, tipo, assim, 3, 4 vezes durante o jogo. E, cara, é muito, muito bom. Cara, eu joguei esse jogo, ele me impressionou, porque eu não dava um real por esse jogo. Pô, e ele... Não só... Oi, desculpa. Ele tem promo... Não, tem não, tipo, ele tem com frequência, assim, tipo, sei lá, promo de $5 no... Sim, jogão. Na nuvem tem R$10 lá, R$15. Jogão. Ele é muito barato, cara. Eu gravei várias etapas de gameplay e tô montando um clipe aí com a trilha sonora e mais imagens do jogo. Ó, Dalton aí, ó, Dalton Produções, muito foda. Dalton Produções, mas pode continuar, Leira. Não, mas legal, pergunta. Não, legal isso daí, o que eu só quero saber é o top 3 do Atos, agora fiquei curioso, cara. Pô, cara, ele começa com The Last Remnant, que é um RPG da Square, que saiu acho que em 2007, 2008. Ele saiu pra Xbox e pro PC. A versão de PC é bem melhor, porque a de Xbox 360 tem loads pra caramba. Ele é um RPG, cara, ele lembra muito o Final Fantasy XII. E, cara, a história dele é muito foda, a trilha é muito foda, os personagens são muito, muito bacanas. E, tipo, eu devo ter, sei lá, eu tenho ele no PC aqui, no Steam, devo estar com quase 200 horas de jogo nele, sabe? É muito, muita coisa, é muito foda mesmo. E em segundo vem o Mirror's Edge, que eu acho foda também. E em terceiro, não é nem um jogo em específico, é uma série mesmo, que é a série Shin Megami Tensei, da Atlus, que é um RPG totalmente japonês, todo cheio de bizarrice, capeta e menininha gostosinha. Esse Atos é maníaco. Esses três jogos, todos eles têm garotinhas asiáticas. Esse Atos é tarado, velho. Só pra tomar cuidado. Você vai sair pra cadeia, cara. Só pra passar uma descrição do que é o Mirror's Edge, que eu não tenho, como falei. É só um FPS onde você, em teoria, você não tem arma. Você é tipo um praticante de Le Parkour, que, né? Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Seu objetivo é correr, cara. Correr e escalar os lugares. Tipo, em grosso modo, seria um Assassin's Creed em primeira pessoa, entendeu? Mas muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Mas esse jogo é descrição totalmente... Super Game Power, né? Super Game Power total. Uma descrição Super Game Power, né? E esse jogo aí, cara, se você tiver problemas psiquiátricos, você pode ter ataque epilético jogando esse jogo. Esse jogo é muito insano, cara. É verdade. É Pokémon. Não, esse Mirror's Edge também, cara. O negócio é muito do mal, cara. tem umas cores malucas, né, velho? É. Mas é legal, é legal. É. O visual do jogo é bem legal. Aguarde meu vídeo. Aguarde. Nossa senhora. Ô, Dalton, você tá prometendo muitos vídeos, viu? Não, mas esse Mirror's Edge vai ser antes que todos, cara. Nossa, que vergonha. É, então, essa semana teve no site, tem no site, né? Making of do Devora Churras, né? Todo mundo jogando videogame feliz e bêbado e etc. se quiserem ver lá no site, tá o Dalton lá, o Edu, eu. Tipo, e também a gente vai saber quando vai ser o próximo Devora Churras, que a gente não sabe. Eu não recebi o convite ainda. É, então vamos terminar, porque já detonou. O Mario chegou agora, cara. O Mario chegou agora aí, ó. Ah, mas chegou tarde, né? Tá bom, a gente vai falar o quê? Vai falar o quê? Acabou, meu. Não tem. É o Mario. Vai dormir, Mario. Vai dormir. É, paciência, né? Vai cuidar da sua família, velho. O Mario é um rapaz que tem uma família, cara. Vai o cuidar da sua família. O podcast é outro castelo pra ele, velho. É, mas então... Boa. Esse, não, o bom do Aka ser um old gamer novo, porque ele, tipo, ele joga os jogos antigos, porque ele não tem dinheiro pra jogar os novos, cara. É, cara, e tá tudo fresco na memória dele, esses negócios. Isso que é legal, velho. E... então, assim... Mário chegou tarde e depois a gente... Depois você ouve o áudio lá, viu, Mário? Vai estar no site sábado, quem sabe domingo, quem sabe algum dia. Então, se quiserem... Eu não tô jogando nada, porque essa semana não deu pra jogar nada. Só o PES, né? Não, não joguei essa semana, só joguei no domingo ou terminei a Champions League. Champions! Tá bom. E é isso aí, pessoal. Ganhou a conquista. Ah, tô feliz. Lógico, né? Vocês viram lá no Facebook a conquista, né, cara? Fico mó feliz. É o único jogo que eu fico feliz em ganhar medalha com o troféu é no PES. O resto eu não fico feliz, não. Você ganhou uma conquista, aí aparece lá, Roberto Carlos de Jerusalém. Não, Eduardo. O Eduardo, ele fala isso porque os controles são muito complexos pra idade dele, velho. Ah... Cala a boca. Cuidado, de Roberto Carlos, Pacaembu. Nossa, Pacaembu, velho. Nem tem Pacaembu no festa. Tem a Vila Belmiro e o Morumbi. Mas tudo bem. Vocês querem falar? O Mario perguntou se terminou o Resident. Não terminei o Resident. Deixa meu saco. Eu vou terminar qualquer dia. Dalton terminou o Resident 5 com o Salesi. Fiquei sabendo disso aí. É. Olha aí. Oh, Salesi, eu era o Ev, não. Eu era o Ev, ele era o Resident. O Salesi terminou o Resident que o Dalton ficava morrendo, certeza. Foi o Salesi que terminou. Parabéns, hein, Salesi. Você é o cara. Ah, pra morrer. É. Mas tudo bem, vamos finalizar aí. Eu vou pedir pro Dalton finalizar. Fala alguma coisa aí, Dalton. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast, o nosso ouvinte aí, Bacurau. E é isso, cara. Até a próxima aí. Tá bom. Ô, Adson, fala alguma coisa aí, Adson. Falou, até mais. Isso aí. O Aka, você, lendário, por favor, a palavra. Agradeço quem tava aí ouvindo, a nossa enorme multidão de ouvintes, e até o ano que vem quando aparecer novamente. Teve um pico de 7 ouvintes, hein? E o Edu, fala aí você. Ah, um abraço pro Bacurau aí, e me espera aí no Battle Royale aí que eu tô indo já, e um abraço pro Mario que chegou atrasado aí também. Então... Se o pessoal que ouviu, por favor, mande e-mails, que é pro contato, @devoradoresdecontroles.com.br. Pode xingar o Dalton, xinga até o Aka, porque o Aka tá muito folgado. E xinga o Atsu, que tem que xingar o Atsu mesmo. E o Edu também, o Edu tá muito folgado. O pessoal do fórum pode xingar o Lira à vontade, cara, avisa 5 segundos antes de começar e que é o pessoal todo aí, mano. O pessoal do fórum também. Você tá de brincadeira, rapaz. É verdade, eu só vou falar que o nosso parceiro, no último parceiro aí do nosso site, né, que é o Nipponimes, né, que é o fórum. Nipponimes, animal, não tem um A, já falei. Toma. Esse daí, Nipponimes.net. O Aka é um dos administradores. Um Naruto gigante assim na capa. É. Não, o Aka é um dos administradores do negócio, já é bagunçado já o negócio, mas é muito legal ter uma galera da maneira lá que fala uma parte de abobrinha que nem a gente. É isso aí, até semana que vem.